cantar com você, meu lindo. O prazer é todo meu, minha amiga Diana Carvalho. Vamos embora que a gente tá junto e estourado. Swing Paraense. Ei, guri. Igualável. Sai daqui, tá tão difícil aqui pra não chorar. Sua traição tirou as coisas do lugar. Você só quis machucar o meu coração. Me deixou sofrendo sozinha na solidão. Você prometeu me dar amor, mas vacilou. Apostou e perdeu, agora tudo acabou. Olha, gatinha, pensei que fosse mais sorte do que parece. Essas coisas de traição sempre acontecem. Você sabe, seu coração não me esquece. Olha, gatinha, pensei que fosse mais forte do que parece. Essas coisas de traição sempre acontecem. Você sabe, seu coração não me esquece. Não é tão fácil eu ficar aqui sem você. Não é tão fácil hoje consegui te esquecer. Não é tão fácil eu ficar aqui sem você. Não é tão fácil hoje consegui te esquecer. Não é tão fácil eu ficar aqui sem você. Não é tão fácil hoje consegui te esquecer. Não é tão fácil eu ficar aqui sem você. Não é tão fácil hoje consegui te esquecer. Valeu, Rumi Mata e Forró Estourado. Valeu, Diana Carvalho e Swing para esse. Gatinha, pensei que fosse mais sorte do que parece. Essas coisas de traição sempre acontece. Você sabe, seu coração não me esquece. Olha, gatinha, pensei que fosse mais sorte do que parece. Essas coisas de traição sempre acontece. Você sabe, seu coração não me esquece. Eu ficar aqui sem você. Não é tão fácil hoje consegui te esquecer. Não é tão fácil eu ficar aqui sem você. Não é tão fácil hoje consegui te esquecer. Não é tão fácil eu ficar aqui sem você. Não é tão fácil hoje consegui te esquecer. Não é tão fácil eu ficar aqui sem você. Não é tão fácil hoje consegui te esquecer.